O Azul 2715, cruzando 60 para 3000, podemos descer para 2 e reportar estabilizado no ILS? 2715, livre ILS, desce para 2000 pés, altimetro permanece no 013, vamos estabilizar no local do lado. Tu informa a operação de instrumento, 500 pés de teto, 4000 metros de visibilidade, chuva forte, superada. Chuva forte, positivo. É, possibilidade de manter espera em dunas? Negativo, espere em dona, fica enviado para as aproximações, só um minuto. Aguarde, justamente desça para 3 mil pés a chegada. Para 3 mil pés, mantendo a chegada por enquanto, Azul 271. Ou então, nós podemos tomar a proa 150 e reaproximar. Guardião 08, prossiga. Positivo, chuva forte no momento, solicita a curva direita 150 e reaproximar dentro de alguns minutos. Faz o seguinte, inicia a curva esquerda, se espera em pelo, informa iniciando o 40, a espera, na perna de afastamento, 2715. 40 na proa de pelo. Correto, onde vai iniciar a espera e informa iniciando a perna de afastamento. Ok, nós vamos para a proa de pelo, mantendo 40 e chamaremos no afastamento. 69 no 8, o controle? Eficiente. Então vai descer e manter o 050, agora está reautorizado. Espera em TAP no 50, aguardando a melhoria do campo e informe quando tiver intenções de aproximar. Fox Serra Nova Amba. Escuta. Intenções de aproximar direto? Invasivo. E aguarde por novas instruções desse controle. Somente deve se manter o 050 a partir de agora. Até o 50, Fox Serra Nova Amba. Olimpo 03? Estou ciente das condições do aeródromo? A detenção é aproximação direta, Salvador? Edinaldo, aguarda autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar e reporte pronto, o Guardião 08. Controle, muito boa tarde, passarei do 2231, a informação Sierra. 2231, na identificação, desse mantém o 060, autorizado a chegada, Mari. Gente, descendo para o 060, identificou 2231. O Fox Serra Novembro vai passar o curso? Afirmo, desse é inicialmente o 060, Fox Serra Novembro. O 060 agora e vai ultrapassar o curso, hein? Correto, aguarde por novas instruções do controle. Está com chuva forte ou 500 pés, aí de teto? Permanece 500 pés de teto e chuva forte, correto. A intenção confirmando é a aproximação direta. Viu, Antigo? Pra gente tá tudo bem. Mantém o 060 e aguarde por novas instruções. Quer que eu faça um 360 pra esquerda aqui, senhor? Pronto, aguarde por novas instruções do controle. Guardando. Do Fox Terra Nova, Amba. Siga. Tem condição de manter a proa 030 por 8 milhas? Mantém. Essa proa está livre de descida até 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 013. Proa 33 mil, com 1.013. Oscar Bravo Eco, controle Salvador, tem assim regras de voo visuais, está ciente da operação do aeródromo? Gente, Oscar Bravo Eco, plano modificado a partir de agora no 01909, prossiga regras de voo instrumentos, descendo para o 090 na chegada da mão. M327, vai passar coral no 180, o serviço está encerrado. Chama meu controle Eliosa, frequência 120, decimal 1, M327. Controle, qual é a temperatura do momento, por favor? Tem módulo para o controle? A torre opera em 19, decimal 9. 19, 9, obrigado. O que é 18, 9. 18, 9, ok. Torre Azul 6918. 6918, prossiga. Boa tarde, estamos em órbita em ITRAP. Foi reportado chuva forte aqui no Pés, confirma? A chuva agora está no setor de aproximação da 10. Sobre o aeródromo não chove mais. Porém, no setor de aproximação, o teto estimado encontra-se 500 pés. As duas últimas aeronaves que pousaram reportaram 500 pés de teto. Afirmativo, sobre o campo está tranquilo agora. Afirmativo, não chove mais sobre a pista 1028. Porém, chove na final da 1028. Afirmativo, muito obrigado. A gente retorna com o controle agora aqui. Obrigado. Livre decolagem, 08, vento 250 graus, 5 nós, 8 no 0 no 3. Correto, correto. O azul 6998 tem condições. É 9-8, confirme condição de iniciar a aproximação. Ah, zero. Efetou contato dilatório com a dor, entendo, então. Ah, zero. Gente, desça para 3 mil pés, azul 6918, 3 mil pés, última conservadora no 093. 3 mil no 093, autorizado após a etapa dura? Correto. Etapa dura, azul 6918. A Terra 223 não está ciente das condições do aeródromo? Afirmativo, estamos cientes da informação que erra. Operação instrumento, 500 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade, chuva forte. Você tem intenção de aproximação direta ao Salvador? Afirmativo, senhor. O azul 2715? 2715 nas suas gotas. Em condições, eu estou vendo que a chuva está se deslocando aqui de Salvador. Um pouquinho melhor, passou pela pista agora. A intenção é esperar ou aproximação direta do 75? Não, podemos efetuar aproximação direta assim. A partir de agora o senhor tem condição de efetuar uma aproximação direta então? Positivo. Então se eu vou na proa 70, descendo para 2 mil pés, 2715, proa 170, descendo para 2 mil. 170, descendo para 2 mil. Azul 2715. Na proa do sul, 3 mil, Fox Terra Nova. Fox Terra Nova, recente. Azul 2698. Prossiga, 6998. Vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 010, limite será 10 milhas na proa. 010, 10 milhas, 6998. Fox Terra Nova, MV, proa 190, limite serão 7 milhas na proa. Salvador, boa tarde, Guardião 08, decolou, transfere na proa de... Passou da Coral. Guardião 08, 050, contato, né, na Seda Coral. Seda da Coral, no Guardião 08, chama lá para a regressa, Guardião 08. Azul 27 no 5, está ali, tem condição de iniciar a aproximação direta a partir de agora? Positivo, temos sim. IBLS, nessa proa chama estabilizado o 27. Chamaremos estabilizado, Azul 27 no 5. 0503, vê se mantém o 050. 050-03. Passarelo 2231, uma redução para 2009. Gente, 2009, 2300. Azul 6918, para o localizador, curva direita, proa 070. Proa 070, limitado no localizador, azul 6918. Boxar, Novembro. Boa. 06, dúzia de nós. Após decolagem, mantendo proa até 4 mil pés, após direita, saída arbor elétrico. Decolagem autorizada, mantém proa até 4 mil, vou no 097. Azul 4118, mantém o ponto de espera da Nova Zé. Mantém o ponto de espera, Azul 4118. Gente, aguarde prosseguir descida, Fox, na Nova Zé. Vai, manda 3. Azul 2715 estabilizado? Azul 2715 estabilizado, ele é Azul 10. Essa aproximação chama a torre 1895. 2895, Azul 2715. Passarelo 2231, subdeturação para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda, proa 350, limites serão 15 milhas na proa. Curva esquerda 350, 2231, 15 milhas na proa. Azul 6918, desça para 2000 pés, livre LS, altimetro 103, chama estabilizado no localizador. Livre LS, chamada estabilizada, azul 6918, localizador já está. Vale a transferência. No 5, poderia confirmar o teto quando é o estado para a torre? Confirme para o azul 2715. Informe o teto ao avistar, por gentileza. Acusaremos. Confirme a chuva forte ainda sobre o campo? Negativo, não chove sobre o campo. O vento é 260 graus, 06 dúzia de nós. Hoje no 0, no 3, pista no 0 livre. Livre pouso, pista 10, azul 2715. Obrigado. Negativo, 2715, reporte visual com campo. Acusaremos visual com campo, azul 2715. Gol no 097, decolada azul no 6, controle no 208. 208, reporta que está com chuva leve sobre o campo, sim, ok? Gente, então chuva leve sobre o campo. Reportaremos e informaremos no mensagem do artista. Mantendo para até 4 mil pés após direita na saída arbor elétrica. Entrando. Executei para 10, chama a torre, instalador em 18, do sinal 95. 1895, azul 699. Oficial Novembro, livre LS, pista para 12 mil pés, aguarde transferência das comunicações. 3 mil, livre LS, Oficial Novembro. Ligou no 097, decolou na frente. Foi no 097, contrato radar na decolagem, livre de restrição, foi fio da Arbor, foi mantendo 360. Arbor, central 360, gol 1097. Pista no 0, molhado. Ciente, azul 2715, livre pose. Direita 030, limite localizador 2330. Ciente, dá 10. Azul 6998, continue a aproximação, aguardando o estalido. 6998. 6998, informe teste estimado de 900 pés, chuva leve sobre o campo, pistão no 0 molhado. Ciente. Azul 6918, reporte visual com o carro. Reporte na visual, azul 6918. Vem. Seu guardião 08? Do 27 no 5, solo azul no 8, direito no 219, sol. 219, livrado azul 27 no 5. Mantém o guardião 08, atinge 070 para o regresso. Gente, mantém ainda a saída coral, aguarde para o retorno ao Salvador. Aguarde para o retorno ao Salvador, guardião 08. Saída 2231, não atinge, mantém Mantenha 4.000 pés, voltímetro 0.3, passageiro 223. Confirmando, o passageiro está mantendo 6.000, conforme. Correto, desceu para 4.000 agora, ajuste 0.3. Afirmativo, desceu para 4.000, 0.3, 2.3, mantendo a prova 0.3. Correto. Pisto no zero, vento 210 graus, 05 nós, ajuste no 0.3, pisto no zero, molhado. Livre, pouso azul, 6.9. Braçãozão. Braço. 3 para o Lucas Globo, curva direita para o 070, chama estabilizado. Ligue aí, S, para 2 metros. Direita, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. Estou ciente. Fui LS, ô, Fox Serra November. Fox Serra November, vou te aproximar com o LS, chama a torre 1895. Torre 1895, Fox Serra November. Torre 2231, reação navegação, voidona. Voidona, 2231. Padião 06. Paciente, é seu. Está mantendo regras de voo visuais? Confirme. Salvador, opera instrumento a 500 pés, com 500 pés de teto, visibilidade de 4.000 metros e chuva forte. Boa tarde. Fox Serra November, continua a aproximação, reporte visual com calma. Tomará, Serra November. Gente, operação Salvador, instrumento com 500 pés de teto, abaixo dos mínimos para a operação VFR de urna para helicóptero. Azul 6918, solos 20, direito no 219. 219, boa tarde. Hotel Juliette Serra Livre Nacional, chame táxi. Chame para o táxi, Hotel Juliette Serra. Gente, qual é a sua posição agora, Guardião 06? O Fox Serra November, a torre. Prossiga. Forma chuva leve sobre o campo, pista 10, molhada. Obrigado. Azul 418, mantenha o ponto de espera da 10. Negativo, tenho 3 aeronaves aproximando para a 10 sem separação mínima, estavam efetuando esperas devido à chuva na final da 10. Gol 1659, a torre. Consigo, senhor. Condições de chegar um pouco mais à frente? Positivo. Bravo. Passaria do 2231, livre LS, desceu para 2.000 pés, chama estabilizado no localizador. Gente, livre LS, desceu para 2.000, chama estabilizado, passaria 2.2, telefone. Como parte, você é a 90? Como vai ter? 4.2.0. Pastor 2.0, prossiga. Pastor 2.0, acima identificação. Desculpa, pastor. Continua a aproximação para reportar o visual, foi 7.0. Gente, totalmente pronto, confirme. Inicia de imediato quando autorizado. Guardião 08, vou inicialmente agora na proa de Mari. Vou ir na proa de Mari, Mari intercepta a chegada da Mari e aguarde por novas orientações. Central de Mari, tá bom aqui? Afirmativo, tá ótimo. Período 2231, estabilizado localizador. 231, aguarde transferência das comunicações. Gente, 31. Leiton. Oi. Abraço, Luiz. Abraço, bom voo. Abraço, você também. Fox Sierra Novembro direito no 219, solo aos 23. 219, já. Gente, informe na rotatória o radião 06. Por enquanto, de antemão, informo que permanece instrumento de operação, com as mesmas condições anteriormente repassadas. 500 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade e chuva forte. Obrigado, Cícero. Minutos. 097, chame Recife agora, 288, antena 260. 288, 260, certo. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Eco Zulu Novembro, deve falar do 17. Eco Zulu Novembro, subiu até 100, sai da Coral, contato radar. 100, sai da Coral, Eco Zulu Novembro. Oscar Bravo Eco, isso é para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 10 no 3. Ali mantém agilizando manobras após a passagem da aeronave. Assim que é autorizada a decolagem, inicia de imediato. Ali mantém a decolagem. Oi, muito boa tarde, passarei 2231. 2231, continue a aproximação à guarda do Estalivo, informa chuva leve sobre o campo. Pista 10 molhada. O reporte visual com campo, passeio 2231. Portará 2231. Serra, mantém ponto fora da África. Guardião 06? Escuta. Tu acaba de informar a melhora significativa nas condições meteorológicas. 900 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade. E chuva forte, eu pretendo aproximação? Relativo, eu estou de volta no litoral, só está bem localizado aqui com o sistema da aeródromo. Já estou a 1 minuto da rotatória e já volto para lá, para ver se vai mais. Tome na rotatória, C visual com campo. Vai no aeródromo. Obrigado. Cadê o Eco? Aberto na escuta. Sobre autoração para final do ILS e pista 10, foi pro 110, descendo para 3 mil pés, último entre 0 no 3. 1110, descendo para 3 mil pés, 10 no 3. Salvador Guardião 08, passa no mar e agora direção da Prego Duna, descendo para 2-1. Guardião 08, mantém o 050 e iniciar a descida após TAP. Guardião 08, prossegue na chegada. A gente vai descer após o TAP, Guardião 08. Pastor 20, sobreturação para sequenciamento. Voe pro 020, o limite será o localizador. Esse mantém o 050. 020, repita localizador, descida para o 020. Descida para o 060, 0620 e a proa 020. A proa 020, repita piloto, descida para 060. 013. Gente, livre ponto, parceiro 2031. Jorge Led Serra na escuta. O filme alinhado, cabeceiro 17. Alinha e mantém cabeceiro 17. Jorge Led Serra. Aqui. 105, prossiga em condições visuais. Informe ingresso no litoral sul de Salvador. A 500 pés. O time tem Salvador na 03. Guardião 05. 40 graus, 04 nós, 810 no 3. Enche 2831. Para ingressar no circuito de tráfego, chama a torre 18, decimal 9. Enche. atenção, tráfego aqui a nossa 10 horas, 15 minutos pés aqui, né? Para o guarda 08, está mantendo 080 na prova de tapa, conforme o presente. Correto, se eu tirar seguir esse tráfego 120, Brasília, irá segui-lo na aproximação, aguarde por novas instruções. O referido tráfego está descendo para o 060. Controle azul 4198, decolou, perdeu contato com a torre. Azul 4198, contato radar, decolagem, sub mantém 380, sai da árvore. Sob mantém 380, sai da árvore, alguma chance de vator SOP? Guarde. Oscar Bravo Eco, que separa 2 mil pés, livre LS, taxi para 10, estamos estabilizados no localizador. Vai. Bateria 2231, no solo aos 29, direito no 219. Direito no 219. Escuta, senhor. Separa 2 mil pés, altímetro em Salvador, no 0, no 3, livre LS, chama estabilizado. Separa estabilizado, Bravo Eco. Salvador, autoriza a 290 voando para o Porto Seguro, ideal 215. Aguarde, somente voo ilhéus, pelo nosso abanço. Salvador, boa tarde, Porto 620, ação no 80 para 1260, informação. Pelo 620, sem identificação, desse mantém o nível de voo 060, adição para 2309, chegada à Mare, no 620. 6.230, chegada a Mari, voo no 620. Controle, Papa Rodeu, Hotel Juliano Ferraz. Siga. Hotel Juliano Ferraz. Hotel Juliano Ferraz, procede para Manati? Aqui em Manati, autorizado, deixa eu ser da presente posição. Ciente, decolar de Salvador para Manati, ciente. Fome livre na CTR, Salvador. Salão, Livrando CTR, Salvador, no Hotel Juliano Ferraz. Gente, baixou 2-0, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0 no 3. Guarde vetor final para o localizador. 3.000, aguarde o vetor final para o localizador. Passou 2-0 para o localizador, curva direita para o 080, chama estabilizado. Direita 080, Firme? Siga Exército Brasileiro 025. Tá Bravo Eco, tá acessando o Locker. Tá Bravo Eco. Tá correndo 1895. 1895. Padrão 08, tá passando o saque. Gente, desça e mantenha 4.000 pés, ou se em Salvador no 03. Para sequenciamento de tráfego, manterá presente proa, terá como limite o localizador. Sim, já mantém a presente proa, descendo para 4.000, o Guardião 08. Controle, boa tarde, esse é o voo 659. Vamos cruzar o americano. Essa rodada da colar, em cima tem o 2, corrige 380, saída da El. 7 da El, na subida da El, subindo para o 380, voo 659. Possibilidade de Leda, senhor? Foi 2.000, foi Leda. Foi 2.000, Leda. Exército Brasileiro 1025, possível. Texas Brasileiro 1025 vai prosseguir para Salvador, Grupo Zulu em Salvador. Gente, aguarde, só aguarde um minuto para a cópia. Vamos decolar. Passando para 4000, Guardião 08, início é o localizador. Correto. 4220, preparador 2000 pés, altímetro 903, aguarde a transferência das comunicações. Passando para 2000, vai estabilizado, aguarde a transferência. Passando 2000. Posta Branco Eco, continua a aproximação rodando pista livre. Afirma, Silvio. O Flamengo está fechado, Lisboa. Confirma. O Aeroso já está fechado, operações Lisboa. Afirma, Silvio, operando instrumento. Passa. Oi, para o curso do localizador, curva à direita para o 070, desça para 2000 pés, chama estabilizado. Direita 070, descendo para 2000, chamará estabilizado, Guardião 08. Pastor 20 estabilizado? Pastor 20 está estabilizado. Se aproximar 100 LS, chama a torre Salvador em 18, desse 995. Se aproximação, 2895. Guardião 05, continua a aproximação, reporta farol de Itapuã. Para farol de Itapuã, Guardião 05. Ação Bravo Eco, vento é 250 graus, 159. Caso seja condições visuais, se quiser parar de circular para o 7. Quem vai ter o senhor? Autorizado, então, para o circular farol no 7, o Ação Bravo Eco, reporta na final, baixa travado. Já está baixado travado, camarada girando base para a final da 17. Farol de Capuã, Guardião 05. Guardião 05, visual com aeronave perseguindo o farol no 7. Afirmo. Autorizado direto, Greer, Guardião 05. O ajuste 10 no 3 e o vento 250 graus, 159, você pode controlado. 103, final de Greer, porta lá. Solo controlado, Guardião 05. 63, 14 do Xaner, decolado 35, controle agora 1208, bom voo. 08-6304, bom trabalho. Salvador, Guardião 08, estabilizado no localizador. Guardião 08, continua a aproximação, reporta visual com campo, ajuste no 03. Para visual com campo no 03, o Guardião 08. Corre, boa tarde, partiu 20, está estabilizado, consegue baixar travado. 10-0-0-0, boa tarde, continua a aproximação, vou dar autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, pastor 20. 0, para o nível de voo 060, via chegada mar. Ação Bravo Eco, solo foi 38, frequência livre, estacionar. O 025 confirma apenas o local de voo. Gente, o Exército Brasileiro reporta passando Vera Cruz. Livre pouso na... para o passo na 10, confirma o vento? Vento 2, 6, 2, 0 graus, com 4 nós. Ciente, só para coordenação, vai estacionar no pátio de autoridade. Ciente, pátio de autoridade, passou 2-0. Gente, eu faço a grado pelo novembro, regras modificadas 19339. Mantenha 500 reais, me desvou 085, passou a sexta nota pouso. Voo 1620, vai ficar 0030. Voo 1620, separa 2 mil pés, o ajuste 013, autorizado final ILS, reporte estabilidade. 2013, vai reportar estabilizado, voo 1620. Informarei você. Gente. Prossiga o hotel de Letcher. Em sequência, hotel de Letcher. E Salvador, Guardião 08. Prossiga, Guardião 08. Informando que vamos prosseguir para pouso na 190. Gente, eu continuo a aproximação guardando pista livre, Guardião 08. Gente, avistamos com 1.500 pés. Firma, avistaram com quantos pés? 1.500. 1.500, graças à informação. Número 659. 659, professor. Tem uma centro Recife no 33-25. 33-25, é. Direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, copiado. Só corrigindo, 1-2-1-9 agora, ok? 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, passou. Guardião 08, livre pouso na pista no 0, vento variável com 3 nós. Livre pouso para o Guardião 08. Janeiro 6355, após a aeronave no final do ano 0, nem mantém. Nem mantém após a aeronave na curva final, 6355. Mas o 4206 deixa sem restrições para 3 mil pés, o ajuste 013. 08, solo 41, direita 1219. Direita 1219, do quarto na galera do prato. Decolagem de pista no 0, vento variável com 3 nós. 3 no 4, que é uma Recife, no 2025. 1-2-6, decimal 8-5. 1-2-0, estabilizado, MSX-Ray, pista 1-0. Voo 1-6-2-0, completa com a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8, decimal 9-5, voo 1-6-2-0. do 4206, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2013, o 3190, desça para 3000 pés, o ajuste no 013. Salvador, boa tarde, Lima, mais Fox. Papá, Lima, mais Fox, possível. Decolando Serra Oeste, Delta Lima, para Salvador, está passando através de situação, acionado 0170, na sucessão para ingresso, Paulo. Papá, Lima, mais Fox, reportando o farol de Itapuã, na escuta do controle ainda. Na escuta do farol de Itapuã. Canema 355, contato cadastro para o 360, via saída da EL. 360. É um Alfa Terra 50, senhorita. Ah, visual cone 0, baixou e travou o voo no 620. Voo no 620, livre pouso, pista 1-0, vento 250 graus, com 4 nós. Dado pouso, pista 1-0, voo no 620. Papatango Eco do 1 November, a 57 milhas do oeste do Salvador, seus estradais está encerrado. Mantém-se em condições visuais, 085, chame controle e Léus em 120, desse 1. Bom, o 869, desça para 4000 pés, o ajuste no 013, dia chegada bom. Para 4013, chegada bom, estou com a informação para o 1869. Salvador, Guardião 08, para ingresso na agenda. Guardião 08, autorizado, porta na Quebec, procura, né? E corrigindo, só para ingresso na pista. A 355, desvia esquerda para o A205. Tem que o mestre 355, reportando o final do desvio. Será. Eu olhei uma mais foca. É o Lima Mike Fox? Lima Mike Fox, prossiga? Tá cruzando esse da 1-0, possibilidade de 3 CGLs na 1-7 antes de prosseguir pro pouso final? Sujeito ao tráfego, Lima Mike Fox? Sujeito ao tráfego, paciente Fox. Confirma, vai realizar CGL? Afirmativa, pra cabeceira 17, o Lima Mike Fox. Gente, tem condições de encurtar a base então pra 1-7, realizar o primeiro toque, temos uma aeronave a 7 milhas da 1-0. É, negativo, senhorita, a intenção é aguardar no solo e aí decola na sequência, já está girando base. Gente, então livre pouso no 7, vento 2.0 graus, com 4 nós. Boa, Real, passou 2.0. Livre pouso no 7 graus, para cruzamento. Então 08, mas já passou no Quebec, agora temos um tráfego para 1.7. Azul 4206 na escuta da torre? Afirmo. 4206, performação, helicóptero para ponto na Vista 17, não vai ter perigo. Continua a aproximação, reporta visual com cálculo. Formará já está visual, 4206. 4206. Tio Azul 4206, livre ponto, pulso no 0, vento 210 graus, com 3 nós. Livre pouso. O azul 420. Torre, é pastor 20. Pastor 20, posição na Delta, aguardo para ingresso. Pastor está na Delta, contém. Qual é a gente que seja pessoa? Não copiei, pastor 20. Confirma as intenções após o pouso da aeronave na curva final? Após o pouso da aeronave na final, a intenção é ingressar sua via pista para prosseguir a parte de seriedade. Copiado a intenção. Muito obrigado. 120, chama o solo. Afirmo 12219, o solo foi ao 47 aí. 210, fica para o nível voo 050, via chegada Mari. Pode manter um perfil 6210. Brasileiro 1025, voa direto o farol de farol da Barra, porta na Pituba. Em uma Max Fox autorizada a iniciar a emitida, o vento é variável com 3 nós. Só a possível espera no Itapuã, em Lima Max Fox. Como é que falou no Guajá? Passou 10-0, ingressa na pista, autorizado o táxi até o pai de autoridade, se a porta liberando. Só para falar liberando, tá tudo ligado. Azul 4206, solo 350, direito no 211. Corrigindo 1219, 4206. 219. Afirmativo, Guardião 08, agora autorizado o ingresso na pista e prossegue seu GRE, posso liberar 917. Aproximadamente 4 minutos para decolagem. 3155, mantém a posição em aguardo. Mantém. 3145, número 2, ponto espera, mantém. Lima Mike Fox está presente, mantém o farol de Itapuã, informamos um aeronave da ação, a 5 milhas da cabeceira, assim que a mesa passar, está autorizado para seguir a retaguarda, reporta visual. Sim, ativo, está visual, vai manter o farol de Itapuã aguardando a passagem da mesma e iniciar a porta. Então, 3190 nesse curso da torre. Sim, ativo, passando de acerto, passagem da porta. Confirma visual com campo? Afirmativo. Livre pouso, pista 1-0, vento 250 graus, com 2 nós, com pista molhada. Livre pouso, 3-1-0, performação à sua direita, sobre o farol de Itapuã, temos um tráfego realizando espera, um helicóptero não vai interferir. Tráfego no Guardião 08, Guardião 08, frequência livre estacionar. Então, 3155, após o nome da companhia nacional, ali mantendo zero. Após a aeronave, ali mantendo zero. Na retaguarda do céu, Lima Mike Fox para novo pouso na 17. Confirma ali, Mike Fox, mais um toque remetido, um primeiro toque remetido ou vai fazer pouso? É, vai fazer mais uma aproximação para 17 com decolagem, quando liberado. E já está passando o eixo da 1-0, né, Mike Fox? Gente, quando pronto, autorizado, base para 1-7, toque remetido, o vento é variável com 2 nós, o ajuste padrão 1-0 no 3. Tem, Fox. Então, 3190, solo 52, direito 1219. Direito 219, está 3190. Porém, até. Tram 3155, vento variável com 3 nós, livre decolagem, pista no zero. O Gol 1869, após pelo autorizado do GNS Express. Afirmativo, Gol 1869, aposta pelô, desça para 2000 pés, com ajuste no 013 e reporta estabilizado. Entra para pelô 2013, reporta estabilizado. 869. Posição 3145, onde espera pronto? Frente, mantenha a posição 3145. Arremessando ao 5-5. Reposta no farol de ponto. Como é que Fox corrigiu? Autorizado girar a direita na perna do vento no 7. Reposta quando pronto para a base. Ativo, giro pela direita. Reposta era pronto, de mais Fox. 3155, decolado 56, controle agora no 208, bom gol. Boa tarde, 3155. Salvador, boa tarde, tá 3155, decolou. Tá 3155, contato radar, só para 320 via saída da EL. 320 via da EL, tá 3155. Pronto para girar a base, pouso no 17. Lima, Mike Fox, autorizado, toque emitido no 7, vento agora 190 graus, são 5 nós. Teve pouso no 7, Fox, ó. Aqui é com alfa, boa tarde, prossiga. Livre estrenamento, chamou pronto, tá? Mike é com alfa. Aeronave? Na MS-355. Na MS-355, chama Recife em 1-3-3, decimal 2-5. Confiança, vai? 1-3-3, decimal 2-5. Toque autorizado, direito da perna do vento. 1-7, reporta quando pronto para gerar base. Vento 1-4-5, livre de decolagem 5-0, vento 1-1-9-0 graus, 5-9. Certo, iniciando rolagem da 10. Exército 025, ela está visual com o ponto de pouso na Pituba. Exército Brasileiro 1025, em livre frequência. Livre, grato. Pronto para início, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox autorizado, base no 7, mais um toque, o vento agora 180 graus, com 7 nós. TV Fox, Fox. Andrés 1145, decolou agora o 58, controle em 120, decimal 8, Mongol. Diante, Morel. Foi os 2000, autorizado, tá? Então, estacionar, frequência livre. Estabilizando o ILS no 1869. 1869, completo com a torre 1895. 1895. Canal 6210, destinado a 2000 pés, ajuste no 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Estabilizado 3145, passando 2700. 3145, voltado para 360 via sede da EL. Via da EL, 360. Tem o campo à vista e trem baixado e travado, gol 1869. Gol 1869, livre pouso na pista no 0, vento 1160 graus, 179, forma pista molhada. Gente, livre pouso na 10, gol 1869. Mike, é qual? Prossiga. Mike, é qual seu livre, tá? Na TR Transmissão, reporte para ingresso no 7. Mike Echo Alpha, alinhe e mantém 17. Chama-se a Recife 133 decimal 25. Confere a frequência 133.25? Afirmo. Boa tarde, 3155. Está no ILS 6210. Está na 6210, completo com a torre 1895.